ajuste zero, a sua identificação. Desse para 2 mil pés, ajuste no zero, nós estamos voando, dona. Zero Livre Lance, após estabilidade. Gente, com de aproximação, chame torre 1 no noite, decimal 95. Salva, salva, 1 7 0 atualizado o pouso 1-0, vento 0-8-0 graus, 1-0 nós. 2170 no sol, 217 direita, no 211 no sol. 211, 3179. Sol da 3179, Bruna Chuta. Autorizado, boa noite, está autorizado via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, 3170.